não posso te perder, não. Yo, yo, yo, yo, ela vai voltar, amor. Yo, yo, yo, yo, ela vai voltar. Eu estou sozinho, esperando a lua voltar. Com ela preciso falar sobre o meu amor. Meu benzinho foi embora, me deixando na solidão. Eu preciso falar com a lua para me tirar dessa paixão. Meu Deus, a esperança ainda não morreu. Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar. Yo, yo, yo, yo, meu Deus, a esperança não morreu. Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar. Yo, yo, yo, yo, ela vai voltar, amor. Yo, yo, yo, yo, ela vai voltar. Yo, yo, yo, yo, ela vai voltar, amor. Yo, yo, yo, yo, ela vai voltar.